Deus chamou na glória a fé, a esperança e o amor. E disse: quem das três seria capaz de realizar o melhor trabalho na terra para a glória do meu nome? E as três responderam: eu, Senhor, eu, Senhor, eu, Senhor. Então, Deus enviou à terra a fé, a esperança e o amor. E as três foram procurar a pessoa mais necessitada possível para realizar ali uma obra para a glória de Deus. E encontraram na beira da estrada da vida um homem pobre que sofria com uma doença terrível que o deixou paralítico desde criancinha. Aquele homem vivia no chão o tempo todo, com a mão estendida, mendigando as almas caridosas, suplicando por uma esmola. Diante daquela situação, a fé tomou a frente da esperança e do amor e disse: vocês duas esperem aqui, porque eu vou realizar a minha obra na vida daquele infeliz e tirá-lo deste sofrimento. Então a fé aproximou-se daquele homem que estava caído no chão, paralítico, sujo, imundo, faminto, e falou para ele a respeito da palavra de Deus. E você sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquela palavra com fé entrou no coração do homem. E ele, num momento de muita fé, deu um salto, tomou posse da cura e ficou de pé e glorificava a Deus. Dava muitas glórias a Deus, porque agora ele estava curado. Saltou de alegria, cantou e ficou comemorando durante horas. Enquanto isso, a esperança e o amor contemplavam de longe, alegres de ver o lindo trabalho que a fé tinha realizado na vida daquele homem. Passando a euforia, o homem olhou para si mesmo e disse: não sou mais paralítico, não sou mais um sofredor, agora eu tenho um corpo saudável, mas, infelizmente, não tenho casa para morar. A minha família me deixou, as pessoas sempre se afastaram de mim, porque eu sempre estava pedindo, suplicando. Eu não tenho qualquer condição de me estabelecer nesta vida. E agora, o que eu vou fazer? Neste momento, a esperança sentiu que era chegada a sua hora. Então, ela se aproximou daquele homem, o tomou pela mão e o conduziu a um alto monte e fez com que ele contemplasse, ao longe, todos os campos férteis da terra. E a esperança lhe disse: ali há uma fazenda. Se você se apresentar ali, você pode acreditar que você conseguirá um trabalho de agricultor. Vá, eu tenho certeza que você vai conseguir. E motivado por aquela esperança, e podendo andar com suas próprias pernas, o homem desceu o monte e foi em direção à sede daquela fazenda. Apresentou-se ao capataz e disse: eu era um paralítico, eu era um mendigo. Agora, pela fé, eu fui curado, estou de pé, tenho força para trabalhar. E eu senti aqui no meu coração uma esperança de que se eu viesse, me apresentasse, pedisse um emprego, eu iria conseguir. Então, o capataz o contratou na mesma hora e ele passou a cultivar a terra. Aprendeu o ofício de agricultor e com muita esperança ele foi guardando as economias do seu salário e foi juntando, porque ele tinha esperança de que um dia poderia comprar o seu próprio campo e cultivar a sua própria lavoura. Com fé e esperança, aquele homem foi poupando e conseguiu comprar um campo. E com fé e esperança, ele semeou muitas sementes. E com fé e esperança, ele teve uma grande colheita. Com fé e esperança, ele vendeu tudo e comprou mais terras. E com fé e esperança, ele comprou mais sementes. E com muita fé e esperança, ele plantou mais uma vez. E com muita fé e esperança, ele colheu muito e comprou mais terras e mais sementes. E com muita fé e esperança, ele semeou. E com muita fé e esperança, ele colheu bastante. E ele foi enriquecendo. E vendia com muita fé e esperança para o país inteiro. Até que ele teve o sonho, a esperança e a fé de que poderia vender para o mundo todo. E com muita fé e esperança, ele passou a exportar. E ganhou tanto dinheiro. E passou a comprar muitas terras e propriedades em vários países. E assim, dos portos de todos os lugares do mundo, navios se movimentavam, repletos de carga, que eram produzidas por aquele homem que vivia motivado pela fé e pela esperança. Então aquele homem tornou-se muito rico, com muitos empregados, com muitas posses. E numa noite, ele não sabia mais o que fazer da sua vida. Pegou o uísque e solitário começou a beber. E foi se embriagando. E foi repetindo esse costume a cada noite. E a fé e a esperança não conseguiam mais motivar aquele homem. E ele foi se tornando triste, vazio, abatido. Cada vez possuía mais. Porém, o seu tesouro se multiplicava agora sem que ele tivesse fé e esperança, porque ele não tinha fé agora para conseguir novas coisas, porque tinha conseguido tudo. E nem sequer esperava mais nada da vida, porque tudo que a vida podia oferecer, ele já tinha conseguido. E a fé e a esperança, que continuavam juntas daquele homem, ficaram tristes, porque viam que ele estava se destruindo na bebida, que ele não tinha mais motivação para viver, e cada noite que passava, ele estava mais destruído. Então a fé e a esperança, pensando no que poderiam fazer em favor daquele homem, lembraram-se do amor e disseram: vamos procurar o amor, saber aonde ele está e o que pode ser feito pela vida deste homem. Então a fé e a esperança foram correndo em busca do amor para lhe pedir ajuda. E o amor disse: o que eu posso fazer por aquele homem? Ele já tem tudo na vida. Ele tem saúde, ele tem posses, conseguiu tudo que uma pessoa poderia conseguir na vida, e parabéns a você, fé, e parabéns a você, esperança, porque vocês fizeram tudo que podia ser feito e fizeram o melhor. O trabalho foi muito bem realizado, Deus deve estar muito contente. Mas a fé e a esperança responderam: sim. Por um momento até que aquele homem deu glória a Deus. Mas agora, ele não dá mais glória a Deus. Ele está se destruindo na bebida, não tem mais motivação, está enfastiado da vida, sem qualquer objetivo. Está faltando você, amor. Não o amor de uma mulher. Porque o dinheiro pode até comprar a companhia, mas não compra o amor. O dinheiro pode aproximar pessoas e até arrumar amigos, mas não compra o amor. Um belo corpo pode até atrair pessoas, mas não traz o amor. Aquele homem precisa de você agora, antes que seja tarde. Então a fé e a esperança